Olá, ouvinte. Está no ar o Na Escuta, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou Mariana Capicotto e quem está comigo é minha companheira Lohane Oliveira. E aí, Lohane? Oi, Mariana. Oi, ouvinte. O Na Escuta está começando agora e leva até você, jovem, informação que faz parte do seu dia a dia. Na Escuta é a sua estação. Você sempre pode acompanhar as edições do nosso rádio jornal pelo site www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. E você confere agora o que a gente preparou para essa edição. Na Escuta, informação que toca. No programa de hoje, vamos tratar da falta de segurança na hora de levar crianças no colo no transporte público. Sem lugar adequado para colocar o carrinho de bebê no ônibus, muitas mães acabam usando o local reservado aos cadeirantes. Num contexto de desigualdades sociais, estudantes de escolas públicas e de baixa renda enfrentam dificuldades para ter acesso à universidade. Nessa situação, os cursinhos pré-vestibular alternativos e gratuitos passam a ser um dos caminhos possíveis para alcançar esse objetivo. No programa de hoje, convidamos a psicóloga Vivian Varaldo, especialista em psicologia clínica, para discutir os desdobramentos da pornografia nos hábitos sociais. E ainda, na crítica de mídia, você confere o filme que marcou o final do século XX, Meninos Não Choram, da diretora e roteirista Kimberly Pierce. Fetichização e invisibilidade das lésbicas são os temas da reportagem especial desta semana. Você está ouvindo? Na Escuta, a informação que toca. Mariana, você já percebeu que nem sempre tem um lugar no ônibus para as mães com crianças de colo? Verdade, Lohane. Essa situação é comum no dia a dia de muitas mães. A repórter Jenny Gomes conversou com algumas mães que vivem esse problema. Confira na reportagem. Segundo o relatório da ONU de 2010, Uberlândia é uma das 100 cidades do mundo modelo em acessibilidade. É a primeira cidade do Brasil com 100% da frota de ônibus do transporte público com elevador para aqueles que possuem alguma dificuldade de locomoção. Mas ainda há situações que precisam ser resolvidas. É o caso do transporte de crianças de colo acompanhadas de responsáveis. Algumas mães consultadas pela nossa reportagem afirmam que não sentem segurança ao utilizar o transporte público. Sem local adequado para o uso do carrinho de bebê, elas utilizam um espaço destinado a cadeirante. Não há cinto de segurança adequado ou qualquer outra forma de proteção. A dúvida é, qual seria o procedimento correto nessa situação e como os funcionários do transporte público podem dar suporte para os pais e os responsáveis? Ana Carolina, que por vezes precisou levar sua filha no carrinho de bebê, enfatiza o sentimento de segurança. É difícil, sabe, para uma mulher sair sozinha com seu bebê e se sentir segura em qualquer lugar, mesmo que seja um ônibus. Não tem cinto no ônibus, né? Se houver freada brusca, se você não tiver com o carrinho preso naquele lugar, se tiver mais de uma criança e você por algum motivo tiver que ir com um carrinho ou ir com um bebê sentado no banco sem estar preso devidamente, qualquer freada mais brusca que o ônibus dê pode acontecer de machucar, né? Flaviane Alves, mãe de um bebê de apenas 5 meses, também diz enfrentar dificuldades no transporte em Uberlândia. Além de muitos motoristas não terem um pingo de educação, eles correm muito porque eles às vezes estão atrasados, tem horário para cumprir, fica complicado. Ela explica que não tem encontrado a ajuda dos funcionários em algumas situações. Eu pedi para o motorista me ajudar a subir o carrinho, nem pedi para descer o elevador. Ele falou que não poderia descer o elevador só para subir o carrinho e que não podia descer para pegar o carrinho. Se não fosse um dos passageiros descer e pegar o carrinho para mim subir, eu teria que ficar lá no terminal esperando. Adriana Marques é cobradora na cidade de Uberlândia e explica o procedimento sugerido pelas empresas do transporte público. A orientação que a gente tem é em acionar o elevador. A gente não pode pôr a mão no carrinho. E para acionar o elevador para carrinhos de bebê, só se a criança estiver no carrinho. A situação dessas mães e pais não são consideradas pela legislação ou pelas normas técnicas. Existe um manual de transporte correto de crianças em carros e vans, por exemplo, mas não encontramos indicações ou normas quanto ao transporte público. Durante uma semana, nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Transporte de Uberlândia e o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, para saber qual seria a recomendação geral ou como essas mães podem denunciar qualquer acidente, mas não obtivemos retorno. A cobradora Adriana Marques afirma que a preferência do espaço é sempre do cadeirante e ou do deficiente. Nesse caso, funcionários e usuários do transporte deveriam receber algumas orientações. Caso tenha o cadeirante deficiente, os pais são obrigados a fechar o carrinho e pegar a criança no colo para embarcar no ônibus. Conversei com Ana Carolina Santana e com a Flaviane Alves, mães que utilizam transporte público, e Adriana Marques, cobradora de ônibus na cidade de Uberlândia. Na escuta, Jenny Gomes. Lohane, fazer uma faculdade e estudar numa universidade federal é o sonho de muitas pessoas. Sim, Mariane. Inclusive, esse era o meu sonho. Eu comecei numa particular, fiz a prova de transferência e agora estou na UFO. É, Lu, realizar esse sonho não deve ser uma tarefa fácil. Confira na reportagem da Jéssica Ribeiro algumas dificuldades dos estudantes de escola pública e como os cursinhos alternativos pré-vestibular estão ajudando os estudantes. Traduzido em números, o acesso à educação superior indica avanços. O censo do IBGE de 2010 mostrou que, naquele ano, o percentual de brasileiros com diploma universitário era de 7,9. Em uma década, a quantidade aumentou, já que no ano 2000 eram 4,4% de pessoas graduadas. Porém, a chegada à universidade ainda parece muito difícil quando são envolvidas algumas circunstâncias. Atualmente, há o ensino superior público e gratuito, mas o acesso a ele não é para todos. O processo seletivo dos vestibulares é desgastante e se torna um momento ainda mais difícil para quem não teve uma formação direcionada a esse processo. O professor Alexandre de Freitas é pós-graduado em Cidadania e Cultura pela Unicamp e um dos lugares onde leciona é o cursinho Metamorfose em São José do Rio Preto, projeto de extensão da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Nele, Alexandre participou da idealização e da prática. Para ele, o problema vai além. Um outro detalhe também é a questão de vagas em universidades públicas. Ainda são poucas as vagas. Então, às vezes, a pessoa também tem um certo domínio, está adequado ali para o mercado de trabalho, como prega a LDB, mas não consegue prosseguir os seus estudos em níveis superiores. A Carla Luz é graduanda em teatro na Universidade Federal de Uberlândia, a UFU, desde 2015. Quando decidiu que queria passar numa universidade pública, optou por fazer um cursinho que fosse gratuito, já que não poderia arcar com as despesas de um particular. Vivenciando essa realidade, ela contesta a dificuldade que os estudantes de escola pública e de baixa renda enfrentam não só para conseguir estudar, mas também para ter o privilegiado acesso à universidade. É uma competição muito desleal do aluno chegar na universidade para fazer o vestibular e saber que não vai passar. Numa problemática estrutural, sabe-se que a educação no Brasil enfrenta dificuldades. Os índices melhoraram de alguns anos para cá, mas segundo o Censo da Educação de 2015, publicado pelo Ministério da Educação, ainda há 3 milhões de crianças entre 4 e 17 anos sem acesso à escola. Tais problemas refletem quando o aluno tenta entrar numa universidade pública. Gabriela Luz é graduanda em jornalismo na UFO e professora do cursinho pré-vestibular AFIM, projetado pela mesma universidade para estudantes de escolas públicas e preferencialmente de baixa renda. Ela conta que os alunos já chegam carregando algumas falhas do ensino. E como eles são de baixa renda, vem com uma série de deficiências na educação. A gente sabe que não vai conseguir resolver os problemas estruturais deles nesse tempo, mas a gente faz o que é possível, tenta trazer temas e discussões legais. Dessa forma, o professor Alexandre também levanta a possibilidade de existir um debate crítico dentro da sala de aula. Esse viés de criticidade para alertar também o aluno do meio que ele está inserido, dos bens públicos educacionais que ele não pôde desfrutar na sua vida escolar, na educação básica, precisando assim desse complemento, vamos dizer, para ingressar no ensino público. A partir do reconhecimento do problema, tais cursinhos trabalham para tentar enxergar a solução, mesmo que distante e difícil. discussão que ultrapassa as barreiras do ensino superior e se enraiza num contexto muito mais amplo. Jéssica Ribeiro, na escuta. Mari, você sabia que 25% das pesquisas feitas na internet envolvem sexo e que 35% dos downloads são de filmes pornôs? Nossa, esses números são expressivos. Fico pensando em como esse consumo afeta a nossa vida, Lohan. Então, Mariana, para entender se existe essa relação, eu conversei com a psicóloga especialista em psicologia clínica, Vivian Varaldo. Educação sexual está rodeada de tabus, a internet inundou computadores, tablets e smartphones com uma quantidade desmedida de conteúdos pornográficos. De acordo com a revista americana The Week, 12% dos sites que existem na internet são pornográficos e 25% das pesquisas em ferramentas de buscas envolvem sexo. São 750 milhões de consultas diárias, 35% dos downloads são de filmes pornôs e é sobre este assunto que eu converso agora com a psicóloga especialista em psicologia clínica Vivi Varaldo, para entender a presença e a relação da pornografia com o comportamento humano. Olá, Vivian. Muito obrigada por sua participação em nosso programa. Oi, Lohane. Muito obrigada pelo convite. Então, Vivian, um estudo feito pela Universidade de Potsdam, na Alemanha, com estudantes universitários brasileiros do sexo masculino, identificou que 99,7% dos entrevistados já haviam acessado conteúdo pornô online e 54,3% acessavam com frequência. Vivian, como a pornografia tem feito parte da descoberta da sexualidade das pessoas, é uma prática saudável? Eu vejo que a pornografia, quando ela começa a ser acessada na adolescência, é porque quando está despertando o interesse sexual dos adolescentes. E aquilo que é tabu feito, né, na sociedade, a gente pesquisa na internet, onde ninguém está nos vendo. Então, eu vejo que é uma forma da gente acessar, primeiramente, a nossa sexualidade, a descoberta do corpo, o que é o corpo do outro, né, o que é o nosso corpo, as fontes de desejo, de prazer. E o filme pornô, ele desperta esses desejos. E é possível pensar numa relação entre o consumo da pornografia e sua relação com os hábitos e práticas das pessoas no cotidiano, como o trato com a mulher, o não uso da camisinha e as relações sem afeto? Ao meu modo de ver, eu não vejo que isso tenha uma influência direta. Por quê? Porque as pessoas que usam da sexualidade como um mal, pessoas que fazem abuso sexual, elas já têm esse tipo de personalidade. Elas já nascem assim, vem de uma personalidade perversa, já vem dessa perversão. Então, não é uma coisa que influencia. Tanto que pessoas que têm uma sexualidade normal, que têm uma sexualidade saudável, ela não sai fazendo coisas erradas aí, né, na rua. E ainda nessa questão, o estudo que falei há pouco diz que 54,3% dos consumidores mais assíduos desse tipo de conteúdo cometem agressões sexuais contra mulheres. O fenômeno inclui uma variedade de comportamentos, como passar a mão e tirar peças de roupas, a coerções sexuais e até estupros. É possível fazer uma relação direta? Essa situação expõe um uso inadequado de materiais sexuais? O que eu vejo é que hoje, assim, a pornografia, ela é num contexto profissional. Então, mesmo que nos vídeos pornôs, existe uma busca, né? Às vezes uma mulher está sendo agredida e tudo mais, existe um contrato por trás disso, né? Então, assim, eu vejo, é igual eu sou psicóloga, você vai ser jornalista. Isso eu estou dizendo da pornografia profissional, aquilo que é realmente regulamentado. E, Vivi, uma outra pesquisa feita pelos dois maiores sites de pornografia da internet, o RedTube e o Pornhub, revelou que 35% do consumo de materiais eróticos é feito por mulheres. A pesquisa afirma ainda que as categorias mais procuradas são cenas lésbicas, trios e ejaculação feminina. O que isso pode significar? As mulheres estão à procura do prazer feminino de forma que o homem não seja o único a desfrutar do sexo? Eu não vejo isso como uma exclusão do homem. mim no sexo. E mais como uma mulher que ela é poderosa o suficiente para conseguir descobrir o seu próprio desejo através de um filme pornô. Coisa que antes era só os homens. Então, a indústria ela era pornô, ela era só voltada para o sexo masculino. Hoje, isso vem mudando muito. Tanto que existe uma pesquisa que as mulheres brasileiras estão no patamar que elas é que consomem mais esse tipo de produto, ao lado das Filipinas, né? Então, eu vejo mais como uma forma de busca pelo próprio desejo, mas não como uma exclusão do homem. Certo. Vivian, muito obrigada pela sua participação. Eu conversei com a psicóloga Vivian Varaldo, especialista em psicologia clínica, sobre como a presença da pornografia no cotidiano tem se desdobrado em hábitos e práticas do comportamento humano. Na escuta, Lorraine Oliveira. Lô, você já assistiu o filme Meninos Não Choram? Nossa, ainda não vi, mas ele com certeza já está na minha lista dos próximos que quero assistir. Sem querer dar um spoiler para você e para os nossos ouvintes, a repórter Ana Elisa Barreiro preparou uma crítica do filme no nosso quadro Solta o Verbo. Acompanhe agora. Solta o Verbo. Solta o Verbo. Em tempos em que a intolerância contra a diversidade sexual avança em projetos retrógrados de leis e violências contra a comunidade LGBT, aqueles e aquelas que lutam para serem livres e amarem quem bem entender não se calam diante do preconceito. As barreiras do ódio são diariamente enfrentadas por todos que ousam sair das normas hipócritas da sociedade. A verdade é que o mundo dito moderno ainda dá os primeiros passos em caminho à igualdade de gêneros e de liberdade sexual. Nesse contexto, o filme Meninos Não Choram, de 1999, dirigido por Kimberly Percy, se faz atual. O filme conta a história de um crime brutal que assustou os Estados Unidos da América na década de 1990. Brandon Tina, um homem transgênero, foi estuprado, espancado e assassinado na pequena Fall City, no estado de Nebraska. O motivo? Transfobia e machismo. O drama dirigido por Percy foi aclamado pela crítica. Hilary Swank interpretou Brandon de forma tão intensa que ganhou o Oscar de melhor atriz pelo desempenho no papel. Essa obra faz um resgate sensível sobre a história deste homem e sua busca corajosa pelo reconhecimento de sua identidade. Afinal, ele só queria seguir seus sonhos e viver dignamente. No início da trama, Brandon é um forasteiro desconhecido em uma pacata cidadezinha perdida no centro-oeste americano. Logo, ele ganha a simpatia das pessoas e se encanta por poder ser visto sem julgamentos, pois ninguém sabe que ele é transgênero. O rapaz é interpretado como leve, despretensioso e um tanto inocente. Esse personagem foge de estereótipos e mostra que, antes de tudo, é humano, com seus erros e acertos, independente de ser homem ou mulher. Isso nos faz refletir o porquê o sexo deveria ser algo importante para se definir alguém. Brandon conhece Lana Tisdale, uma moça solitária que morre de vontade de fugir de todo o machismo que a ronda. Os dois se apaixonam e iniciam um amor platônico nos moldes modernos de Romeu e Julieta. Porém, em certo momento, o rapaz tem sua sexualidade exposta. Logo, a cidade que até então era amigável lhe vira as costas. O ex-namorado de Lana, interpretado por Peter Sarsgaard, tem um ataque de fúria ao perceber que a ex agora amava um homem que ameaçava sua masculinidade brutal. Louco pelo ódio, encurrala Brandon e o estupra, tortura e mata. No final, o amor é enterrado pelo ódio. O filme é pesado e mexe com nossas emoções, ao deixar no ar uma lição sobre o horror que a ignorância pode causar. Esse filme nos parece tão atual porque a violência causada pelo preconceito aos LGBTs ainda é uma realidade cruel. No Brasil, a cada 25 horas, uma pessoa que não segue os padrões heteronormativos é assassinada. Nós também somos o país que mais mata trans no mundo. Apenas em 2016, houve praticamente uma morte para cada dia do ano, segundo os dados do grupo Gay da Bahia. E assim, a história de tantos Brandon se repete, enquanto fechamos os olhos e preferimos não enxergar a dor que o preconceito causa. Para refletir sobre as questões que envolvem a diversidade de gêneros, vale a pena conferir essa obra-prima que ajudou a dar maior visibilidade para a comunidade LGBT e escancarou os detalhes de crimes que até hoje a sociedade prefere fingir que não enxerga. Eu sou Ana Elisa Barreiro e esse foi mais um Solta o Verbo do Rádio Jornal Na Escuta. A sigla GLS, para se referir a gays, lésbicas e simpatizantes, caiu em desuso. A ONU e a Anistia Internacional atualmente adotam a sigla LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. A sigla é usada por algumas ONGs, porém, podem variar. A versão mais completa da sigla, usada por algumas ONGs, é LGBTPQIA e o sinal de mais. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, pansexuais, queer, intersex, assexuais e o sinal de mais. Inclui as pessoas que não se sentem representadas por nenhuma das sete letras. E para dar início à série de reportagens especiais, eu preparei uma matéria sobre as lésbicas. Confira! Olá, ouvinte! Em cada edição do Na Escuta, será produzida e transmitida uma reportagem especial, com a temática LGBT, sigla representante das lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Ao longo dos quatro primeiros programas, discutiremos sucessivamente as letras que formam esta sigla. E para estrearmos a nossa primeira especial, começaremos falando delas, as lésbicas. Por que todos os conteúdos encontrados são pornográficos? Esta resposta, encontrada em uma plataforma de pesquisa mundial, muito tem a dizer sobre a aceitação, estereótipos e a fetichização da mulher. O fetiche sobre a mulher lésbica deriva de inúmeros fatores, os quais são muitos para serem discutidos nos poucos minutos desta reportagem. Além do tempo, outro obstáculo para responder perguntas sobre as lésbicas é a escassez de dados estatísticos sobre elas. Para a militante, escritora e lésbica Tânia de Lourdes Martins, um dos fatores que influenciam a carência de dados é a falta de politização da lésbica, derivada da sua invisibilidade dentro do grupo LGBT e para o restante da sociedade. A psicóloga e professora da Universidade Estadual de Maringá, Eliane Maio, aponta a fetichização da lésbica como uma problemática social que atinge todas as mulheres, principalmente as lésbicas. São corpos dominados por homens e aí ditam pra gente o que, que vai dar prazer para eles, machos alfas, né? Então, o fetiche é criado culturalmente. Se é criado culturalmente é porque eles nos veem como objetos. Por isso que é muito comum um macho dizer assim, ai, mas duas mulheres juntas eu queria estar no meio. Né? Então, comum, porque daí não tem o risco de dois machos juntos, queria estar no meio, porque daí onde já se viu ser gay, a sociedade vai falar o quê? Mas de mulheres, ele seria o cara, o foda, né? Porque são corpos que ele ia poder aproveitar do jeito que ele quisesse. A escritora Tânia também acredita que seja um problema social, pois a lésbica vai contra os princípios do patriarcado, ao acreditar que a mulher nasce para realizar os desejos dos homens. Eu penso que é porque a mulher já é um ser muito desafiador para a sociedade organizada como ela vem se organizando materialmente. A lésbica é um desafio a mais, porque ela foge ao controle do patriarcal num aspecto que o controle patriarcal jamais se institui totalmente, que é o do sentimento, do desejo. Então, é como se o machão clássico olhasse para uma lésbica e falasse assim, essa aí, eu só tenho duas coisas a fazer com ela. Ou eu ignoro ela, ou eu estupro ela. Porque qualquer outro vínculo, ela me nega. E isso destampa um ódio, uma violência. Eu creio que a gente desperta nos homens uma paixão sádica. Eles não querem nos amar, eles querem subtrair de nós o nosso desejo por outra mulher. O portal de notícias Catraca Livre, em uma matéria sobre lésbicas, informou que entre 2012 e 2014, estima-se que cerca de 9% das vítimas de estupro que procuraram o Disque 100, Serviço de Denúncias e Proteção contra Violações de Direitos Humanos, eram lésbicas. No entanto, ainda hoje, não há dados específicos sobre esses crimes. O casal de namoradas, que preferiu não se identificar, é vítima constante da fetichização. Ambas acreditam que o fetiche está relacionado diretamente com o estereótipo da feminilidade. Por nós duas termos estereótipos mais femininos, eu vejo que a questão que a gente sofre mais é a relação mesmo ao fetiche e não ao preconceito em si. Mas é uma coisa misturada, o fetiche com o preconceito. Quando eu tive minha primeira namorada, eu estava num bar e o cara, um cara aleatório, estava da bancada, viu que a gente estava tendo uma relação de afeto e ofereceu dinheiro para simplesmente ver a gente beijar, como se fosse uma normalidade. Eu acho que eles sentem raiva das mulheres mais masculinizadas também, justamente por ver como um obstáculo para chegar em alguém que ele quer, que ele nunca vai conseguir ter. Uhum. Mas qual que é a diferença, então, de um homem? Porque o homem também pode servir isso como obstáculo para ele. E por que ter mais raiva de uma mulher? Para Tânia, a lésbica se masculiniza como uma forma de se proteger deste homem, que é incapaz de aceitar sua condição sexual. A psicóloga, Eliane Maio, explica que a lésbica mais masculina não desperta o mesmo desejo que fetichiza as lésbicas mais femininas, e sim o ódio, justamente por se caracterizarem como homens. Ou seja, a mulher lésbica não tem muitas escolhas. Sendo mais feminina ou masculina, ela não é respeitada. Causa desejo, ódio e intolerância. Você está satisfeita com você mesmo, você é o que você é, só que por outro não entender e carregar um ódio ou uma intolerância, você tem que sofrer por ele, entendeu? Isso é muito triste. A falta de dados estatísticos, a força da indústria pornográfica, os relatos incessantes das vítimas de assédio, violência física e psicológica, demonstram a situação crítica vivida pela mulher lésbica. Então, se você sofrer ou presenciar qualquer tipo de violência contra a lésbica, Disque 100 e denuncie. A luta continua. Mariana Capicotto, na escuta. E o Na Escuta fica por aqui. Esta edição contou com Thiago Crepaldi como editor-chefe, com as repórteres Diene Gomes, Mariana Capicotto e Jéssica Ribeiro, e com as produtoras de quadro e entrevista, Ana Elisa Barreiro e Lorraine Oliveira. Nos trabalhos técnicos, Marcelo Melazo. E na orientação, o professor Vinícius Dorn. Obrigado, ouvinte, pela companhia. E você sempre pode escutar as edições do nosso Rádio Jornal pelo site www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. O Na Escuta fica por aqui. Na Escuta é um rádio jornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorme.